32 mil pessoas estavam com Gideão. Quase toda essa gente tinha medo da ação. Quando o Senhor mandou separar os que eram bons, 22 mil foram embora, que covarde multidão. Gideão contou 10 mil e ainda não me estava bom. Reprovados outra vez, vejam que decepção. 9.700 na mesma decisão. Somente 300 homens ficaram com Gideão. No arraial dos medianitas era grande a multidão, uma grande diferença para os de Gideão. Acontece que o Senhor já tinha posto em suas mãos, inclusive houve alguém que teve até uma visão. Gideão, sabendo disto, animou seu coração. Preparou os 300 homens, sendo ele o capitão. Com o barulho que fizeram, foi tamanha confusão. Medianitas que fugiam, outros caídos no chão. Foi vitorioso porque era bom cristão, tinha o Deus verdadeiro como sua salvação. Apenas 300 homens pareciam um batalhão, pois o Senhor dos exércitos deu a proteção. Mas o crente que é medroso fica de cara no chão, porque vindo o inimigo ele diz não posso não. Dá lugar para a fraqueza, não suporta a tentação, quando podia vencer se estivesse em oração.